amigo Tim, vai. Hoje eu sei que você está se casando, está se enganando, está me matando. Em saber que vai subir no altar, quero dizer que seu amor sou eu. Não vá se entregar a outro homem. Sei que você nunca esqueceu de mim. Desista de uma vez do véu, que eu te prometo a terra e o céu. Como vai deixar seu coração nesse sufoco, dividido entre o querer e a razão? Como vai deixar um outro alguém tocar seu corpo? Eu não posso entregar numa bandeja sua mão. Diga que não, que não quer se casar com ele. Diga que não, que não quer mais a aliança dele. Diga que não, quando o padre perguntar, sai correndo. Eu vim te buscar, tô aqui. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. A outro homem, sei que você nunca esqueceu de mim. Desista de uma vez do véu, que eu te prometo a terra e o céu. Como vai deixar seu coração nesse sufoco, dividido entre o querer e a razão? Como vai deixar um outro alguém tocar seu corpo? Eu não posso entregar numa bandeja sua mão. Diga que não quer se casar com ele. Diga que não, e não quer mais a aliança dele. Diga que não, quando o padre perguntar, sai correndo que eu vim te buscar, tô aqui. Diga que não, que não quer se casar com ele. Diga que não, e não quer mais a aliança dele. Diga que não, quando o padre perguntar, sai correndo que eu vim te buscar, tô aqui.